A melhor música dos anos 70, 80 e 90. Olá, vivam, sejam muito bem-vindos a mais uma emissão da Jukebox. Depois das férias, que espero tenham sido o mais agradáveis possível, estamos de regresso. E a título de curiosidade, sabem por onde é que eu passei nestas férias? Sabem? Ah, pois é, foi bem bom. Espero que se tenha divertido de igual forma e que esteja pronto para recordar os grandes sucessos dos anos 70, 80 e 90. E é a esta nossa primeira emissão que trazemos hoje uma música de outros verões, mais precisamente do verão de 1988. Depois de tirar a carta de condução e comprar a primeira viatura, era isto que apetecia dizer: Get out of my dreams, get into my car. Depois vamos ouvir Space Age Love Song e na nossa Jukebox Love, hoje uma daquelas músicas eternas. Vaya con Dios, What's a Woman? Prontos para mais uma viagem no tempo na sua Jukebox. Venha daí! Jukebox. Car. Jukebox. To hold down to the ghost of the past. cross my heart. Never again. It's a man without a woman. Cross my heart. A woman without a man. Ficaram mais três sucessos dos anos 80 e 90, neste caso, Vaya Con Dios, What's a Woman, Space Age Love Song, e para trás, aquela música do Billy Ocean que começa com um carro, mais parece um daqueles calhambeques antigos, a pegar, lá conseguiu pegar. Get out of my dreams, get into my car. São assim as músicas da Jukebox. A próxima missão, já sabe, vai trazer mais três grandes sucessos. Não perca! Jukebox.